passou toda a euforia das festas, né? Natal, Ano Novo, presentes. Quem tinha que se endividar, se endividou. O ano já começou. Amém? Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Ah, nós não estamos simplesmente num ano novo, mas nós estamos continuando um propósito, seguindo uma missão. Amém? Na terra. E glória a Deus por isso, porque a nossa motivação, ela não é fundada em questões externas, mas nós estamos fundamentados naquele que era, é e sempre será. Amém? Amém, queridos? Amém. Vocês estão aí? Amém? Amém. Falando aqui. Glória a Deus. Como está escrito em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Amém? Diga, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Amém? 2 João, capítulo 1, versículo de número 8. O que ganhastes antes que recebais plena recompensa. Amém? Fala para o seu irmão, olhe para você, para que você não perca aquilo que você já ganhou. Fala para ele, saber que tem coisas que você já ganhou, saber que tem coisas que você já alcançou. E é sua responsabilidade olhar para isso, vigiar sobre isso, guardar isso, para que você não perca isso, até que você receba uma plena recompensa. A palavra de Deus é maravilhosa, não é? Às vezes a gente pode fechar aqui e ir para trás. Porque é poderoso quando nós nos movemos em adoração, quando nós nos movemos em oração. E Deus está aqui. E eu estava pensando justamente sobre isso. Como é bom nós não estarmos fundamentados em coisas externas. Porque toda a euforia, toda a festança já passou. E se existe uma coisa que eu tenho buscado nesses últimos anos na minha vida, é viver uma vida com um propósito. O apóstolo Paulo fala que se a nossa expectativa estiver apenas nas coisas dessa terra, nós somos os homens mais miseráveis do mundo. É por isso que os nossos olhos precisam estar aonde? Naquele que é o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Por quê? Porque o propósito de Deus, ele é imutável. A Bíblia fala em Efésios, no capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, que antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou para quê? Para que nós fôssemos filhos. E para que nós vivêssemos para quê? Para louvor e para a glória dEle. Ou seja, existe um propósito eterno. E muitas vezes nós somos seduzidos. Nós somos convidados nesses dias a vivermos uma vida fora do propósito de Deus. Uma vida sem um propósito. Sem sabermos para onde nós estamos indo. Sem sabermos por que nós estamos indo. Sem sabermos para que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. E muitas pessoas estão vivendo assim. Por quê? Porque muitas vezes nós nascemos e a nossa vida vai passando e o tempo vai passando, sem que a gente tenha, de fato, encontrado um propósito, um significado real para as nossas vidas. Eu creio que a vida ela é uma jornada, ela é como uma viagem. E, meu irmão, viver sem significado é a mesma coisa que não estar vivendo. E às vezes você pode estar vivo sem estar vivendo. Esses dias nós estávamos em um lugar, um hotel, e tinha uma piscina e um lugar agradável. E havia uma moça lá com seu marido, com seu filho. E de repente ela começou a chorar. E ela começou a falar para o marido dela: olha, está tudo muito bom, está tudo mais, muito gostoso aqui, está tudo muito especial, mas eu não sei, eu tenho uma tristeza dentro de mim, parece que está faltando alguma coisa, parece que tudo isso ainda não me dá sentido para vir. E é justamente isso que eu quero falar para você, porque na vida existem muitas coisas boas, que nem daqui a pouco a gente vai terminar aqui, e nós vamos ter um almoço bom, a gente vai comer, quem gosta de comer aqui? Você vai comer e vai ser bom, eu não vou falar que vai ser ruim, vai ser top. Mas sabe o que vai acontecer, meu irmão? Tudo isso vai passar. Esses dias você comeu picanha, comeu bife ancho, comeu carne aí, e aquilo passou. Por quê? Porque são prazeres momentâneos. São coisas que alimentam a nossa alma, que muitas vezes aliviam a dor na nossa mente e as dores emocionais. Mas eu quero te dizer que se você não encontrar um propósito para a sua vida, você vai continuar andando em círculos. Você vai continuar vivendo uma vida sem significado. E aí você fala: não, eu quero crescer, eu quero ter o meu carro, porque quando eu tiver o meu carro, você completa, você alcança o seu carro. E aí você fala: não, eu quero crescer porque quando eu casar, eu vou ser completo. E aí você casa, e aí parece que aquilo continua dentro de você. Você fala: não, eu tenho certeza que quando eu tiver os meus filhos, então a minha vida vai ser completa, porque aí então eu vou completar a minha missão. E você tem os seus filhos, e muitas vezes você continua vivendo um vazio. Aí você fala: não, é porque eu preciso comprar uma casa. E aí você compra uma casa. Não, é porque eu preciso me aposentar. Ah, não, é porque eu preciso ter meus netos. Porque só uma pessoa que tem netos é uma pessoa completa. E o vazio continua lá dentro de você. E quando você vai ver, a sua vida inteira passou. E você viveu uma vida sem significado. Porque o significado não está na terra. O significado está nos céus. É o que São João fala no livro de Eclesiastes: olhei para todas as coisas debaixo do sol. Salomão fala assim: tudo que a minha alma desejou, eu não deixei de dar a ela. Todas as mulheres que eu quis me deitar com elas, eu me deitei com elas. Eu construí um jardim para mim. Eu tinha uma vinha, então eu bebi das bebidas mais deliciosas do mundo. Eu construí um castelo. Eu tinha ouro, prata, sabedoria, tudo que a minha alma desejou, eu não deixei de dar a ela. E aí ele fala: e eu olhei para todas as coisas debaixo do sol, e então eu descobri que tudo isso é vaidade. E é correr atrás da meta. E esse é o nosso problema. A gente fica tentando encontrar um significado debaixo dos céus. Um significado terreno. Sendo que nós precisamos viver aquilo que está escrito no Salmo de número 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus. Sabe, meu irmão, é tempo mais do que nunca de nós vivermos uma vida com significado nessa terra. Porque tudo que não faz parte do propósito são coisas que vão ser muitas vezes boas e que você vai desfrutar, mas que não vai preencher o vazio. Acredito que seja o C.S. Lewis ou um outro escritor que diz: dentro de cada um homem existe um vazio do tamanho de Deus. Fala para o seu irmão. Dentro de você existe um vazio que está preenchido. É por isso que eu creio que um ano, ele não é escrito em apenas um dia ou em uma semana. Mas um ano ele é escrito em 365 dias. As mensagens de Natal não me impressionam. As mensagens de Ano Novo não me impressionam. Mas de repente você podia mandar uma mensagem para alguém hoje: Feliz 8 de janeiro. A pessoa vai falar assim: mas por quê? Ah, porque você é especial para mim. Eu acho que a gente precisa aprender a viver um dia de cada vez na nossa vida. A gente precisa viver um dia de cada vez. Cada dia com um significado. Por quê? Porque Deus, ele tem um significado para cada dia da nossa existência. Se você abrir comigo no Salmo de número 139, Deus, ele é tão bom que a base do amor envolve o livre-arbítrio. Então, até mesmo os anjos que foram criados por ele, Deus dá a liberdade para que eles escolham se vão estar com ele ou não. Até que Lúcifer um dia ele pensa assim: olha, eu estou cheio de glória, eu estou cheio de poder, eu vou ser igual a ele, então eu não vou mais andar com ele. Porque essa é a liberdade da escolha. O engraçado é que isso se repete no Éden. Porque Deus, ele prepara um jardim, onde o homem, ele tinha ali naquele jardim tudo aquilo que ele precisava. E aí Deus coloca uma árvore no meio do jardim. A Bíblia fala que é no meio do jardim. Ela não está escondida, ela não está guardada. Porque a sua escolha, ela só tem valor quando você tem outras opções. Quando não há opções, a sua escolha não tem valor, meu irmão. Então ele chega ali e ele coloca no meio do jardim. E ele fala para Adão e Eva: Adão, Eva, ó, aqui está a minha vontade. Vocês podem comer de tudo, menos dessa árvore. Sabe o que significa a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? O direito de Adão e Eva escolherem andar fora de Deus. Então Deus fala assim: Adão, Eva, eu tenho um plano para você. Lúcifer, eu tenho um plano para você. Só que você só vai andar com o meu plano se você quiser. Se você não quiser, você pode andar fora dele. É por isso que eu creio que Deus, ele escreveu no livro dele um plano para este dia. Agora nós só vamos viver nesse plano ou não, dependendo das escolhas que nós fizermos nesse dia. Então eu creio que nós somos livres para escolher. Diga: eu sou livre para escolher. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando você entende que você é livre para escolher, você também entende que você é responsável pelas suas escolhas. Diga: eu sou livre para escolher, mas eu sou responsável pelas minhas escolhas. A base do amor é o livre-arbítrio. Então, olha que desafio. A gente tem um ano diante de nós com 365 dias. Durante cada dia, quantas escolhas nós fazemos? Diversas. Por exemplo, hoje. Hoje mesmo, você escolheu estar aqui, ou você podia escolher não estar aqui? Sim ou não? Era só você virar para o outro lado assim, estava quentinho. Na verdade, não estava quentinho, estava no forno, né? E você falava: hoje eu não vou, não, não é? Aí você podia falar assim: não tem problema, irmão, deixa eu tirar o sol lá, não tem problema. Você podia falar assim: ó, eu fui nas casas, eu orei, eu li a Bíblia, hoje eu não vou, estou cansado, que mal tem? Que mal tem? Eu sou livre. Hoje o dia está bom para praia, então eu vou para praia. Você pode viver qualquer coisa, você pode estar em qualquer lugar. Você pode chegar na padaria e falar assim: me dá uma cerveja, me dá uma gelada. Pode ou não pode, meu irmão? Porque tudo que eu posso, eu tenho liberdade. Mas o que eu preciso entender acima de tudo? Eu sou livre para escolher, mas eu sou responsável pelas minhas escolhas. Você pode escolher. Você pode escolher não estar na casa de Deus. Você pode escolher estar em outro lugar. Embora o salmista um dia nos disse: Senhor, mais vale um dia na tua casa do que mil em outro lugar. Não disse isso? Então, pode deixar, velho. Não tem problema. Tá pouco mais bom. Essa tá subindo. Essa daí? Vamos ver. Vamos lá. pensar. Profissional, né? Você é louco. Então a gente pode escolher, meu irmão. Mas a pergunta que eu quero te fazer nessa manhã é: você está pronto para encarar a consequência das suas escolhas? Você está pronto para enfrentar isso? Você está pronto para estar diante das consequências da sua escolha? Porque tudo bem, cara, hoje você está aqui e você fez uma escolha hoje, dia 8. Mas se a gente está vivendo um ano de 365 dias, o que é uma escolha certa em um dia? Diante de um mar de escolhas. Hã? Só que o engraçado é que quando a gente vai orar, a gente só lembra das escolhas certas que a gente fez. A gente fala: Senhor, lembra-te que sou o teu servo. Lembra-te que no dia 8, eu estava lá na sua casa. E aí nós nos esquecemos de todas as outras escolhas que nós fizemos. Agora, eu estou falando de uma esfera de um ano. Agora, imagina uma vida de escolhas, Leão. Uma vida. Não um ano, mas 10 anos. 3.650 dias. 20 anos, 30 anos, 70, 80 anos de escolhas. Você é livre para escolher. Agora, escolher certo hoje não elimina de mim a responsabilidade de fazer a escolha certa amanhã. Por isso que cada dia na minha vida é um dia decisivo. Cada momento na minha vida é um momento de decisão. Pensa uma coisa: quem aqui gosta de futebol? O que é legal de um campeonato? A final do campeonato, é ou não é? Quando o time chega lá na final do campeonato, a cidade para, todo mundo, são as torcidas, né? A vuvuzela. E fica toda aquela euforia. Mas, meu irmão, para o time chegar lá na final, ele teve que ter todo um planejamento durante o ano inteiro. Para o atleta subir no pódio da Olimpíada, ele teve que treinar durante anos, ele teve que fazer um projeto de carreira. Ninguém quer que seja meio assim: e agora vamos aqui dar a medalha de ouro para ele. Daqui a pouco vai um cara de bola queda. Não! Meu irmão, aquilo foi consequência de um trabalho. Aquilo foi consequência de um caminhar. Aquilo foi consequência de escolhas. Quando chegou o brigadeiro, o Phelps lá falou: não, eu não posso comer esse brigadeiro hoje, porque eu tenho que fazer minha dieta. E ele decidiu tomar complemento alimentar ali. Por quê? Porque ele tinha um objetivo de ser o maior medalhista de todos os tempos nas Olimpíadas. E ele vai ser lembrado para sempre nas histórias das Olimpíadas. Por quê? Porque ele se comprometeu com um objetivo na vida dele. O nosso problema é esse, que muitas vezes nós vivemos hoje sem que houvesse um objetivo, sem que nós estivéssemos comprometidos com nada. E aí, quando chega lá e você não sobe no pódio, quando chega lá e você não chega na final do campeonato, quando chega lá e você não ganha, você vai para a igreja, você dobra seu joelho e você fala: mas Deus, hoje você está vivendo só a consequência do que você se comprometeu ontem, cara. Agora, a gente não pode achar que as coisas são místicas e que de repente, de uma hora para outra, oh, agora sim 2017, cara, 2017. Explica para mim qual é a diferença de 2017 com 2016. Explica aí. Acho que dia 8 de janeiro do ano passado devia estar calor igual, cara. A gente já estava aqui fervendo. Por quê? Porque a gente estava no verão. Agora esse é o nosso problema. Por quê? Porque a gente tem uma vida de escolhas. E todo dia é uma final de campeonato. Todo dia você precisa encarar como uma final de campeonato para você. Hoje você precisa levantar da sua cama. E você precisa falar assim: Deus, qual é o seu plano para a minha vida hoje? Senhor, não me deixa ser roubado disso. Me deixa perceber, me deixa entender, me faz sensível. Por quê? Porque eu não quero viver uma vida fora do seu plano para a minha vida hoje. É legal porque o John Bunyan, ele escreveu um livro em 1800 e pouco, há dois séculos atrás, e ele escreveu o livro O Peregrino. E o Peregrino fala sobre uma jornada de um homem que chamava Cristão para uma cidade que se chamava Nova Jerusalém. E o engraçado é que sempre no meio da jornada alguma coisa acontece, algum imprevisto acontece. Para quê? Para que ele saia da direção, para que ele saia do propósito, para que ele se perca no meio do caminho. E deixa eu te falar, você já alcançou coisas até hoje, mas o que João está falando é que se você não tomar cuidado, você pode perder até mesmo aquilo que você já alcançou até hoje. Ele fala assim: olhem para o que vocês já alcançaram, guardem, vigiem. Tem gente que fala assim, que quando Jesus falou para Pedro: olha, você vai me negar, parece que ele não tinha saída. Mas se você lembrar do Getsêmani, Jesus já tinha dado um antídoto para ele. Ele falou assim: olha, vigiei e oreis para que não entreis em tentação. Porque na verdade o seu espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então não é um dia, não é um momento, são escolhas diárias. Fala para o seu irmão, em 2017, você já escolheu aí durante 7 dias. Diga aí para ele: o que será que você anda escolhendo? Queridos, Salomão foi um cara 10. Mas em 1 Reis, no capítulo 11, fala o quê? Que Salomão, somando as esposas e as concubinas que ele tinha, ele teve 1000 mulheres. E a Bíblia fala que as mulheres de Salomão perverteram o coração dele. Por quê? Porque ele decidiu casar com mulheres estrangeiras, sendo que Moisés havia alertado para quê? Para que os hebreus não casassem com mulheres estrangeiras. Não era um preconceito, era simplesmente para que eles não adquirissem o quê? Os costumes da terra. E Salomão, ele ignorou isso. Por quê? Porque ele achou que ele estava acima da lei. E quando nós achamos que nós estamos acima da lei, nós achamos que nós podemos fazer qualquer escolha. E que nem meu irmão diz lá na Espanha, lá para a filha dele, quando qualquer coisa acontece, ele fala assim: não passa nada. E às vezes você acha que você está acima da lei, que você tem liberdade para fazer qualquer escolha, e realmente tem. Mas você pensa: não passa nada. Não, você é livre para escolher, mas você vai encarar a consequência de cada uma das suas escolhas. E foi exatamente o que aconteceu com Salomão. Ele que tem uma das histórias mais bonitas. O seu reino foi um reino de prosperidade, de expansão territorial. Ele que era um homem dos mais sábios do mundo, que viam pessoas do mundo inteiro para ouvir a sabedoria de Salomão. Ele, no final da sua vida, se perverteu. A Bíblia diz que ele construiu um templo para Moloque. A adoração a Moloque era feita, sabe como? Com sacrifícios de crianças. Ele construiu um templo para Moloque. Ele, Salomão. Ou seja, ele teve uma jornada, ele teve um caminhar. E no final da vida dele, o que aconteceu com ele? Ele se perdeu. E sabe o que acontece, queridos? Salomão morreu. E você pode falar assim: ah, mas e a consequência? Sabe o que aconteceu? O filho de Salomão, Roboão, ele fez com que o reino de Israel se dividisse no meio. E de Salomão em diante, parece que Israel começou a vir ladeira abaixo. Por quê? Porque nós não podemos fugir das consequências das nossas escolhas. E ainda que isso talvez não afete a sua vida diretamente, isso pode afetar as suas escolhas hoje, pode afetar amanhã os seus filhos, e depois de amanhã os filhos dos seus filhos. Por quê? Porque isso é muito sério. Fala para o seu irmão, isso é muito sério. Aí você pode falar assim: ah, pastor, mas eu não vou fazer isso. Eu estou aqui vivendo numa boa, e na hora certa aqui eu vou me consertar e eu vou viver. Quem diz a você que você vai ter a oportunidade disso? É por isso que ele mesmo, Salomão, escreveu que melhor é o fim das coisas e não o começo delas. O engraçado é que ele parece que esqueceu disso. O que a gente pode dizer de outro rei de Judá que chamava Ezequias? Ezequias foi filho de Acaz, um rei ruim. Mas a Bíblia começa falando de Ezequias, que ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor e não seguiu os passos de seu pai Acaz, mas fez tudo conforme Davi, seu pai, fez. Ezequias começou a reinar com 25 anos. Ele reinou cerca de 29 anos em Judá. Sabe o que Ezequias fez? Ele abriu as portas do templo da casa do Senhor. Ele restaurou o culto. Ele organizou o sacerdócio. Ele restaurou as ofertas para a casa do Senhor. Meu irmão, o significado de Ezequias para a história é tremendo. Ele se posicionou contra o rei da Síria, contra Senaqueribe. E através do posicionamento dele, Judá teve vitória sobre os assírios. E ele era um rei muito macho, um rei que era um homem de Deus. Meu Deus, Ezequias era demais. Quando o Senaqueribe envia uma carta, ele vai orar e ele fala: Senhor, ele pega a carta que o rei manda: Senhor, olha o que estão querendo fazer contigo. Ele se importava com a causa de Deus. Mas sabe o que foi acontecendo? No meio do caminho, alguma coisa foi acontecendo no coração de Ezequias. E quando Isaías vai lá e fala assim: Ezequias, você vai morrer. Isaías, quando está saindo do templo, Ezequias vai orar e fala assim: Senhor, lembra-te de mim, porque eu sou o seu servo. Você percebe na oração de Ezequias que quando ele orou pela carta de Senaqueribe, ele estava importado com a causa de Deus. E agora nessa oração ele está se importando com ele mesmo. Então você percebe que o coração dele mudou com os anos. Por quê? Porque aquilo que eu faço sempre está ligado com aquilo que eu sou. E aí Deus fala para Isaías: volta lá e fala que ele vai viver mais 15 anos. Às vezes você já ouviu pregações assim que, porque Deus vai te dar uma sobrevida. Meu irmão, aqueles 15 anos foram os piores 15 anos da vida de Ezequias. Ele se perdeu, o reino acabou. Aí você fala, não, porque Deus... Não, querido. Você percebe uma coisa, Deus dá um sinal para Ezequias, ele fala assim, vai ser um sinal para você que eu vou fazer retroceder o relógio de Acaz, que era um relógio que levava o nome do pai dele. Então quando Deus fala assim, Ezequias vai morrer, Deus está falando assim, esse é o meu tempo para a sua vida, cara. Você vai morrer. Acabou. E quando ele fala assim, Deus, eu não quero morrer, eu quero viver. Ezequias, ele toma uma decisão muito séria. Ele sai do tempo de Deus, ele sai do kairos de Deus, e ele entra no cronos do homem. E aqueles 15 anos são anos terríveis. A Bíblia fala que ele recebe uma visita dos babilônicos no palácio. E ele mostra todos os tesouros. Ele mostra todas as riquezas do reino. E a Bíblia fala que aqueles homens vão embora. E Deus vai falar com Ezequias e fala assim, cara, você está louco? O que você fez de mostrar todos os tesouros para esses estrangeiros? Por que você quis se exibir? Por que você quis se mostrar? E aí sabe o que ele fala? Ele fala assim, eu não estou nem aí. Por quê? Porque logo, logo eu vou morrer. E quem vai ter problema com eles vai ser os meus filhos. Isso não vai acontecer para mim. Olha como ele enlouqueceu. Deus fala assim, olha, por sua causa, esses babilônicos eles vão voltar. E eles vão roubar todos esses tesouros. Olha o que você fez, olha que loucura você cometeu. E sabe quando isso acontece? Justamente nos 15 anos finais da vida dele. Às vezes você está pedindo uma coisa para Deus, e Deus vai falar para você, vai lá e faz então. Como está escrito em Jeremias, eu vou conceder a vocês segundo aquilo que o seu coração está pedindo. Mas não esqueça que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E o que eu fiz? E Ezequias que celebrou a Páscoa, e Ezequias que unificou os povos. Olhai para vós mesmos, para que não percais aquilo que vocês já alcançaram. Se a gente não vigiar, a gente pode ser roubado. É por isso que Paulo, ele chega para Timóteo e ele fala assim, Timóteo, é o seguinte, cara, eu combati o bom combate, eu alcancei a carreira e eu guardei a minha fé. Guardar, não no sentido de esconder, mas no sentido de conservar. Fala para o seu irmão, conservar. Por causa da loucura de Ezequias, a próxima geração sofreu. Por causa da loucura de Salomão, a próxima geração sofreu. E por causa, muitas vezes, das nossas escolhas erradas, os nossos filhos estão sofrendo, o nosso marido está sofrendo, a nossa esposa está sofrendo, a nossa casa está sofrendo, porque todo mundo que está no barco com a gente, às vezes, acaba o quê? Recebendo as consequências das nossas escolhas erradas. Agora você, muitas vezes, acha que escolher é leviano? Não! Escolher é muito sério! Existe muita responsabilidade nisso! E essa geração tem escolhido sem responsabilidade. O perfil dessa geração é esse. Sabe o que acontece? O cara escolhe uma mina na balada e vai e casa com ela. E ele já casa assim, se não der certo, amanhã eu separo e depois eu escolho outro. As pessoas não pensam para escolher. A gente vai comprar uma casa e a gente vai, eu ganho 3 mil, a prestação aqui é de 1.000 e eu vou pagar isso durante 20 anos. Cara, 20 anos. Fala pro seu irmão, 20 anos. Acontece muita coisa em 20 anos. E a gente não pensa para escolher, muito pelo contrário, a gente vai escolhendo, vai escolhendo, vai escolhendo, vai escolhendo, vai escolhendo sem responsabilidade, vai escolhendo sem responsabilidade, vai escolhendo sem responsabilidade. E sabe o que acontece? As suas escolhas vão pedir para você amanhã contas. Uma hora a conta vai chegar. É que nem a gente tem ouvido de uma alimentação saudável. Não, Coca-Cola aqui. E é isso aqui. E é McDonald's. Irmão, eu não sou contra o prazer de comer. Mas a gente tem que tomar cuidado com os excessos. Eu posso melhorar minha alimentação? Deus me deu saúde, agora cuidar dela é de quem que é a responsabilidade? Mim. O que eu posso melhorar dentro disso? Meu irmão, isso é direção de Deus. Aí amanhã chega um cara lá com 30 anos que infartou. Oh, Deus. Sabe por quê, meu irmão? São escolhas. São escolhas. São escolhas. Lá no carrinho do supermercado, o que que tem no carrinho do santo? 5 caixas de quibe da Sadia. Eu comprei ali no mercado. 5 caixas de quibe. 3 fardos de 6 de Coca-Cola de 3 litros e meio. Seis leite moça, aquele que come com a colher agora. E você pensa que uma hora a conta não vai chegar para você pagar. Isso é muito sério. Fala para o seu irmão, a conta chegou para Salomão. Diga, a conta chegou para Ezequias. E a conta vai chegar para você. Agora imagine uma coisa. Se você só gastou, quando a conta chega, você tem que passar, não tem? Agora, e se você poupou, quando a conta chega, o que você tem? Você tem um saldo, é ou não é? É ou não é? E se hoje você colocar na balança suas escolhas, você tem um débito ou um saldo? Aí você fala assim, pastor, mas isso não existe. Existe sim. Daniel capítulo 5. Deus ele pega o neto de Nabucodonosor, que chamava Belsazar, e ele fala assim: Menê, Menê, Tekel, Parzim, era a profecia. Pesar tu foste na balança e foste achado em falta. Por isso hoje o Senhor dá cabo do seu reino. Hoje. E você acha que isso ainda não é bíblico, pastor? Não, não. E a parábola dos talentos? Se ele deu para um 5, para outro 2 e para outro 1. E ele, o Senhor diz que ele foi, mas que ele vai voltar para quê? Para prestar contas. Uma hora a conta vai chegar, meu irmão. E você vai ter o quê? Vai ter uma poupança? Ou você vai ter uma pedalada fiscal? Abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 4. Nós já vamos terminar aqui. Israel. E ele está falando de milhões de pessoas que morreram no deserto. E ele está falando assim: quem que está vivo hoje? Ele falou: quem se achegou a Deus está vivo. Essa palavra se achegou diz respeito a se agarrar. Se agarrar a pessoa. Quem se agarrou no Senhor hoje está vivo. É por isso que andar com Deus diariamente vai afetar todas as decisões e vai afetar todas as consequências da minha vida. Então, o que me mantém vivo, o que mantém a chama viva, o que mantém a esperança viva, o que mantém o projeto vivo, o que mantém o propósito vivo, é o quê? É eu me agarrar a Deus, é eu me achegar a Ele. Isso é uma história verdadeira. É por isso que em 2017, meu irmão, não adianta nada você falar assim: ah, eu vou começar um ano agora do zero. Cara, isso não existe. Nenhum ano começa do zero. Só o Igor que vai começar do zero. O Igor vai começar do zero. Na verdade está grávida, né? Aí o Igor vai nascer. Quando o Igor nascer, opa, quantos anos tem o Igor? Zero. Ninguém aqui começa do zero. Fala pro seu irmão, quantos anos você tem? Ele respondeu? Fala assim para ele: quantos anos você tem? Então começa com os 28. Eu tenho 23. Fala para mim, começa com os 23. Ah, porque agora 2017, cara, a gente tem que parar com babaquice. A gente tem que parar de ser menino, criança. Até mesmo as crianças. Lu, que ano que você estava o ano passado? E esse ano? Nem ela está na mesma. Ela já está em outra. E às vezes você está na mesma. Em 2016, pode pegar lá quanta coisa Deus falou, quantas coisas Deus construiu. Pega, faz uma base em cima disso e continua. Ah, pastor, meu pai, quero começar do zero. Tudo bem, começa do zero. Então. E aí, sabe o que você vai fazer em 2018? Vai começar do zero de novo. E sabe o que você vai fazer em 2019? Vai começar do zero de novo. Porque a sua vida é cercada de recomeços. E sempre você está recomeçando, sempre você está recomeçando, você não cansa disso. A Bíblia fala: andemos de acordo com aquilo que nós já alcançamos. A Bíblia fala: é verdade, até aqui o Senhor nos ajudou. Ou seja, daqui para trás também existe uma história, daqui para trás também existem palavras, daqui para trás existem. É óbvio que Deus vai remover os excessos. É óbvio que Deus vai alinhar. Mas você precisa entender que neste ano existe algo fundamental que nós precisamos nos posicionar. É em perseverar, em continuar, em conservar. Olhar para aquilo que vocês já receberam, para que vocês não percam. Agora, perseverar é responsabilidade minha. Continuar é responsabilidade minha. Conservar é responsabilidade de quem? Minha. E meu irmão, vamos falar a verdade. Ninguém pode escolher por você. É ou não é? Quando você chega lá para tomar um café, quem que escolhe que você vai tomar? Você. Mas quando a gente continua nas coisas, a gente vai se aprimorando. É que nem eu. Eu sou pai de duas filhas. A primeira filha, meu irmão, quando cai a chupeta no chão da primeira filha, você lava com álcool, ferve. Você entra dentro de uma roupa de astronauta para entrar no quarto. Põe a mãozinha assim. Alguém vai pegar. A pastora assim ficava assim com a Luísa, desviando de todo mundo, não deixava ninguém pegar no colo. E ficava assim. Depois do segundo, você fala, ai meu Deus, eu não paro de chorar. Não tinha alguém, quer que eu pego? Ai. No segundo, quando cai a chupeta no chão, assim. Olha, foi então. Deixa eu lavar aqui. Por quê? Porque você vai aperfeiçoando, você vai melhorando. Meu irmão, ele não morre não. Quantas vezes sua bolacha caiu no chão e você pegou, soprou e você está vivo hoje? É ou não é, meu irmão? É verdade. Vem daquelas bombas de doce de leite, aquilo ali é ouro. Se caísse no chão, podia cair na terra, no riozinho corre. Você mergulhava lá e falou, não, está aqui essa bolacha. Porque a gente vai se aperfeiçoando. Agora olha o que Deus já fez. Faça um balanço, aleluia, das palavras dos últimos anos. Olha o que Ele foi estabelecendo. E deixa eu te falar, continue, prossiga para o alvo. Continue, persista, persevere, consegue. Você não pode pensar assim, mas, meu irmão, continua. Você precisa seguir. Fala pro seu irmão, ou você vai começar do zero de novo? Ah, pastor, é que as coisas não acontecem. Ah, pastor, é que não está rolando. E aí, meu irmão, espera. Paciência. O fruto do Espírito é paciência. Ah, pastor, por quê? Eu preciso saber a revelação nova. Meu irmão, você nem viveu a velha ainda. Vive a velha por completo. Ainda. Enche, preenche a revelação velha. É que nem, por exemplo, assim, um DVD. Quem tem DVD em casa ainda? Às vezes você nem aprendeu a usar todas as funções do DVD, você já quer o Blu-ray para quê, meu irmão? Às vezes você compra um celular de 5 mil reais. Pra quê? Pra falar no WhatsApp e pra falar no Facebook. Quais são as funções do equipamento? O que que o manual do fabricante diz sobre esse equipamentozinho? Ah, eu não sei tudo. Então destrincha tudo, meu irmão. Então vê tudo que tem aqui nesse manual sobre a sua vida. Para que você está buscando uma revelação nova? Vamos lá. Persevera, continue. Você quer uma revelação nova para quê? Para você esquecer ela como você está esquecendo essa. E como você já esqueceu todas as outras. Quantas palavras Deus já trouxe para a sua vida e elas se perderam. Elas estão aí, ó, voando no vento. Nós precisamos permanecer naquilo que Deus falou. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Eclesiastes, no capítulo 12. Diariamente. Porque porque as coisas vão mudando com o tempo. A barriguinha vai aparecendo, as rugas, o vigor. Você vai se cansando, os cabelos vão ficando brancos. Muita coisa acontece no meio do caminho. E Jesus uma vez disse, falou assim, olha, quem é que vai construir uma torre e não vai medir quanto que vai custar na obra inteira? O que acontece muitas vezes com a gente é que no meio do caminho acaba o dinheiro. No meio do caminho acaba a paciência. Porque a gente não mediu a extensão. Porque a gente não teve a paciência necessária. Para quê? Para chegar até o fim. É por isso que no dia a dia da nossa história são necessários os ajustes. Por exemplo, você tem um carro, você roda de 10 em 10 mil quilômetros, ou de 6 em 6 meses, ou em 1 ano, de 1 em 1 ano ou de 10 em 10 mil quilômetros. E você vai lá e eles fazem os ajustes, e troca o óleo, e aperta isso, e troca uma lâmpada, e faz isso. Aí você fala assim, ah, mas o carro é zero, meu irmão, não interessa. Tem um monte de porta que está precisando ser apertada na sua vida. Tem um monte de ajustes que precisam ser feitos. Sabe qual que é o nosso problema? Quando queima a lâmpada do banheiro, você acende na sala e entra no banheiro de lâmpada acesa, claro. Não precisa da lâmpada para ir no banheiro. Eu conheço aqui, vou mirar aqui. Aí daqui a pouco, quem quebrou na tomada, daqui a pouco começou a goteira, daqui a pouco quebrou o chuveiro, daqui a pouco furou o telhado, daqui a pouco sua mulher te põe para fora de casa. Por que que quando queima uma lâmpada, você não vai lá no mercado no dia seguinte, compra outra e vai lá e troca simplesmente? Por que que quando começou a pingar a torneira, você não foi lá e trocou a borrachinha e arrumou e acertou a torneira? Olha como você trata a sua casa. É assim que você trata a sua vida. Você não faz os ajustes diários que você precisa fazer. E aí quando você chega lá na frente, que você chega no limite do desânimo, do abatimento, do cansaço, ah, eu quero desistir da fé, Deus não está fazendo nada, você não consegue ver que o que te levou a isso foi não trocar a lâmpada, não trocar a borracha, não trocar o piso rachadinho que quebrou, não limpar a caixa de gordura, não cortar a grama do jardim. Os detalhes destruíram a sua vida. É por isso que se eu tenho um conselho para te dar, em 2017, viva uma vida de ajustes diários. Ajuste a sua vida diariamente. Ajuste a sua vida, ajuste o seu casamento diariamente. Ajuste o seu relacionamento com os seus filhos diariamente. Porque os ajustes diários vão te ajudar o quê? A chegar no fim desse ano com força, com pacto, com vigor. Tem muita gente que fala assim, ah, eu vou viajar, mas eu vou levar meu carro para ele. Não, meu irmão, seu carro precisa estar bom todo dia. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, os ajustes diários vão te ajudar a chegar melhor no fim desse ano. Você vai ter crescido muito mais. Você vai ter avançado. Você vai ter progredido. E eu não estou falando que você vai comprar coisas ou ter sucessos humanos. Eu estou falando das mudanças interiores da sua vida. Você vai chegar no fim de ano e você vai falar, meu Deus, hoje eu sou alguém transformado. Eu cresci em compaixão. Eu cresci em misericórdia. Eu cresci em honra. Eu cresci em humildade. Eu cresci em generosidade. Porque, ah, pastor, como você chegou nesse apertando diariamente, diariamente, diariamente, diariamente, diariamente, diariamente, diariamente, diariamente. Às vezes alguém vem e fala assim: nossa, pastor, mas você conhece a Bíblia? Embora eu não me considero uma pessoa que conheça a Bíblia, meu irmão, mas eu me considero uma pessoa que lê a Bíblia. Eu só leio. Ajustear, lê, lê, lê, lê. São ajustes diários na nossa vida. Fala para o seu irmão: não dá para prever o que vai acontecer, mas dá para você estar prevenido para toda e qualquer situação. É ou não é, meu irmão? Não dá para prever. E muitas coisas vão acontecer. Quem acha que vai ter luta nesse ano? Quem acha que vai ter oposição nesse ano? Mas se você se achegar ao Senhor, você vai chegar pronto nesse dia. Eu quero concluir esse tempo aqui com Eclesiastes capítulo 12. Isso eu nunca esqueci, não é que eu esqueci. Diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, nos dias do teu vigor, nos dias da tua força, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais venhas a dizer: não tenho deles contentamento. Sabe o que ele está dizendo? Cara, mais rápido possível, conecta a sua vida com o Criador antes que chegue o tempo em que você vai ter perdido muitas coisas que Ele queria cumprir na sua vida. Eu quero concluir essa palavra te dizendo que eu não posso escolher por você. Eu não posso nem escolher pelas minhas filhas, meu irmão. Você acredita nisso? Hoje a Luísa vai fazer 12 anos. Ela chega no restaurante, ela quer escolher o que ela vai comer. E o pior é que quando chega a conta, ela tem que pagar. Eu não posso escolher por você mais. Eu não posso escolher por você próximo. Não posso escolher por você próximo. Mas eu posso trazer essa palavra para vocês aqui hoje, dia 8 de janeiro, para ajudar vocês a escolher. Amém. Porque Deus, Ele quer que nós sejamos filhos maduros. E filhos maduros, eles só vão se desenvolver num ambiente de responsabilidade. Então, a responsabilidade das suas escolhas, diga para o seu irmão, é só sua. Fala para ele: por isso que ter ouvido a voz de Deus, homem, não isenta você da responsabilidade de ouvi-la hoje. Fala para ele: ter escolhido certo ontem não faz de você livre para escolher errado hoje. Você é livre para escolher, mas responsável pelas suas escolhas. Cubra sua cabeça e feche seus olhos. trouxeram até aqui hoje. Eu vou te dizer algo mais. Existem escolhas erradas que você fez, que ainda a conta nem chegou para você pagar. E que ainda dá tempo de você se alinhar com o propósito. Mas as escolhas que você fez ontem, elas têm um impacto significativo na sua vida hoje. E as escolhas que você vai fazer hoje vão impactar e vão afetar o seu amanhã. Oh, yeah. Senhor. Se você pudesse ajoelhar, mas eu queria que você saísse do seu lugar e encontrasse. Eu só queria que vocês não ficassem muito perto um do outro. Vem Espírito Santo agora, vem Espírito Santo agora, vem. Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Thank you. Em nome de Jesus.